Novo Escorpião Saúde. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi uma agonia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi uma agonia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. E a externa? Me amar. Vou, vou te procurar. Vou, quero te encontrar. Pra quê? Para esse sonho, meu bem, realizar. E aqui no Jambeirão, assim. Vou te procurar. Vou, quero te encontrar. Quero um abraço forte aí com nosso amigo realizar. Grande Deca aí com a gente. Um abraço a você. Só de boa com a gente. Aquele abraço. Vou te procurar. E a gente vai começando assim. Hoje é o Super Baile. Minha Cinderela, o meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, o meu mundo é encantado por ti. DJ Santo. Minha Cinderela, o meu mundo é encantado por ti. Minha Cinderela, meu mundo é encantado por... E aí, Maria? E na noite? Noite do baile, você me deixou, não se despedir. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Na noite do baile, você me deixou, não se despedir. O seu encanto não se desmanchou, Cinderela sou eu. Me encantou, fez meu mundo um mundo seu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo um mundo seu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo um mundo seu. Seu olhar me encantou, fez meu mundo um mundo seu. Venenoso. E é só pra começar assim. E aí, Lituia? Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo. Tocando. Viver a vida. Para um lugar qualquer, lançar um brega. Eu adoro você. E eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo. Eu adoro você. Quero apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. E o final? O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Aqui. Vem comigo. Bis. Moreno. Escorpião. Para um lugar qualquer, dançar um breve. Uhul! Bora relembrando assim. Hoje é o super baile da saudade. E aí, dinheiro de fogo! Basta um sorriso para o sentimento, brota bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer por que tanto te amo. Dali! Basta um sorriso para Dali, o sentimento. Escorpião, salte! Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Escorpião Sound. Dizer porque tanto te amo. Escorpião. Vida. Viva por mim. Noites. Muitas sem fim. A canção é algo mais forte que eu e você. E aí, Deco? Vida. Viva por mim. Noites. Muitas sem fim. Você é a primeira dama. Celebração aqui do DJ Santo Moreno. De que eu e você. Vamos começando assim, legal. A paixão é um papiço. É o arrasta-povão. É um papiço. Pra quem excita a galera. É um papiço. Pop, pop, pop, pop, som. É uma paixão. É um papiço. É o arrasta-povão. É um papiço. Pra quem excita a galera. É um papiço. Pop, pop, pop, pop, som. Bora misturando o negócio aqui. Banda Paixão Calypso. O Comando Águia. Com a gente já, boneca, abraço você, boneca. Mas, oh baby, é o meu sonho. E é o festão de aniversário dele de fogo. Juro, nesse jeitinho assim, só no comecinho. Eu te amo demais. É tudo pra mim. É meu único amor. E sem você, juro que nada sou. Não me deixe, não dó. Meu coração, eu vou sofrer, vou viver sem razão. Tem pena de mim, tem pena de mim. Não me deixe assim. Eita, meu! Sugar baby love,

vamos com cuidado. Se descobrirem, tá tudo acabado. Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber que agora eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Deixa ela saber que eu tô é com você. Aconteceu com a gente. E essa merece, bicho. Repeteco assim na manhã, vamos lá. Aí o Moreno chega lá com o N de Fogo. Falou do dia, N de Fogo. Tu é tão legal, tu é o meu amigão. Então aproveita e paga logo um baldão, filho. Já está aqui o baldão. Isso não é hora. Quer saber o quê? Se a verdade vai doer, você já sabe a resposta. E parece que gosta. Eu sei que a gente começou errado. Eu poderia até ter evitado. Mas não funciona assim com o coração. Eu poderia ter falado não. O nosso... E aí com a gente é o Zezinho dos Teclados. Não tem porquê. Já está aí com a gente. Antes de ir pra Santa aí, vem dar os parabéns pro Enio de Fogo, rapaz. Cuidado, se descobrirem. Aí Gisele diz que ele pergunta assim: será que ele não paga um balde, fofo? Tá no berço, né? Ela sabe que eu tô é com você. Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente. Deixa ela saber. Eu vou ficar. Se você me aceitar, nem pra casa eu vou voltar. Nunca mais eu volto lá. Banda 007. O nosso pouco tempo é tão contado. Não tem por que procurar o culpado. Banda Capricho, capricho, capricho. Eu gosto quando me chama de amor. E quando me convida pra deitar. E fica embaixo do cobertor. Esperando pra gente se amar. O seu beijo combina com o meu. O meu corpo se encaixa bem no seu. A gente se entrega de coração. O destino que nos escolheu. Só suas mãos a mim me enlouquecer. E a sequência, pai, nega pra você. Senta meu desejo, me faz te querer. E aí, fó. Me faz de mim o seu refém. Igual você não tem ninguém. Eu gosto assim. A gente faz tudo que tem direito. Chance, sem reação. E você nunca diz que não. Eu gosto assim. E você que tá na parte externa já pode chegar com a gente. Daqui a pouquinho tem Pedro e Chico dos Teclados pra fazer onda. Banda Capricho, Capricho. Franquito Produções. E eles vão estar com a gente aí fazendo um super showzão de saudade. Tudo ao vivo, meu irmão, vou te contar. Se combina com o meu corpo se encaixa bem no seu. A gente se entrega de coração. Um abraço, Zezinho, você e a sua mãe. Já, Zezinho. Só suas mãos a mim me enlouquecer. Brochou pra você lá, garoto. Desperta meu desejo, me faz te querer. Me faz de mim o seu faz tudo que tem direito. Tá doido me deixa pra assim, me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor. Moreno, sabia. Moreno, Moreno, Moreno. tô, tô, tô, tocando pra você. Trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior ao se pôr o sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Eu sozinho nessa casa. Passe essas paredes, não falasse. Passe o travesseiro, não contasse. Todas as noites de amor. E é o Prime. E com você. Desse jeitinho. Se essa cama não lembrasse. Se esse espelho mostrasse. Você aqui. Eu com... Pode abraçar a Cresa aí do Jambeirão. Olha só o que ele está fazendo já aqui, ó. Anda zero. Dá logo macete. E ele está ao lado. Ao lado. Ao lado de quem? DJ Santo Moreno. Despertador tocou. Cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café. Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia. Eu tentei trabalhar. Tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior. Ao se pôr o sol. Ela me esperava. A boneca. Riso estampado na cara. Hoje o dia tá passando. A saudade apertando. Eu só. Será? Essa casa. Passe essas paredes, não falasse. Passe o travesseiro, não contasse. E é você já chegando com a gente? Não... A gente toca pra você assim. Oh, que eu vivi com você. Passe essa cama, não lembrasse. É a nova, é a nova. É o showzão. Escorpião um Sound. Você aqui. O show só no comecinho assim. Amor, eu sei que posso te fazer feliz. É mais. Tocando pra você. É 10. DJ Moreno, tocando. Carretinha Scorpion Sound. Hoje acordei mais cedo, só pra te ver sair. Quando te avistei, eu vi você sorrir. Eu fiquei tão feliz. Preciso te dizer que estou arrependido. E o meu coração foi tão frágil comigo. Tô sofrendo por não ter você aqui comigo. Volta e vem correndo para os braços meus. Me diz que me ama, que o seu homem sou eu. Diz que aquele cara que você conheceu não te deu valor e te perdeu. Vem viver comigo, mas... E aí, Jennifer? Amor, vamos assim, garoto. Vou tomar uma cerveja contigo, mas olha... Calor, eu não vou pagar. Ser feliz do jeito que eu sempre quis. Volta e vamos ser felizes. Uhul! Hoje acordei mais cedo, só pra te ver sair. Quando te avistei, eu vi você sorrir. Eu vi... E é mais um Aluênio de Fogo. Preciso... É o segundo festão de aniversário do Aluênio de Fogo. E o meu coração foi tão frágil comigo. E a externa? Tô sofrendo por não ter você aqui comigo. Volta e vem correndo para os braços meus. Por ali já com a gente, a boneca. Abraço você, boneca. Essa não perde um baile aqui no Jambeirão. Esqueceu, não te deu valor e te perdeu. Vem viver comigo esse grande amor. Tudo que eu preciso é do seu calor. Eu posso te fazer feliz do jeito que eu sempre quis. Volta e vamos ser. Volta e vem correndo para os braços. Manda 007. Você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada. E quem diria aqui do carro agora até tirei meu som. E é o Moreno chegando hoje aqui no Jambeirão. Jambeirão da saudade. E se hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou um homem de família. Será, bicho? Manda 007. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu corpo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria que do carro agora até tirei meu som. E quem viu, hein? E quem me viu, se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. Asas. Sente o peso do Scorpion. Telefone da caixa postal te mando mensagem, diz que tá sem sinal. Não acredito em você. Porque visualiza e não quer responder. Postou uma foto beijando outro alguém. Se era pra fazer ciúmes, conseguiu parabéns. Eu desisto de você. Quer saber? E aí com a gente o grande brabo. Tentando te esquecer. Já faz mais de um mês que estou embriagado. O som do carro só tocou os modão chonado. Mas o meu coração não quer esquecer. E ele que curte sempre os irmãos lá pelo balneário, cai na água, mister doido. Ele anda atrás. Escorpião. Mas quando eu escuto o Bruno e Marrone, eu bebo pra esquecer, mas só me lembro dela. Telefone da caixa postal te mando mensagem, diz que tá sem... Ele de fogo, e ele anda caçando o escorpião. Quando ele conta, ele fala assim, ó: já encontrei o escorpião. Não quer responder. Postou uma foto beijando outro alguém. Se era pra fazer ciúmes, conseguiu parabéns. Eu desisto de você. Moreno! Saber. Tentando te... Bravo, cadê elas? Já faz mais de um mês que estou embriagado. O som do carro só tocou os modão chonado. Mas o meu coração não quer esquecer ela. Tentando te esquecer. Mudei até o número do telefone. Mas quando eu escuto o Bruno e Marrone, eu bebo pra esquecer, mas só me lembro dela. Tentando te esquecer. Já faz mais de um mês que estou embriagado. O som do carro só tocou os modão chonado. Mas o meu coração não quer esquecer ela. Tentando te esquecer. Com certeza. Dei até o número do telefone. Mas quando eu escuto o Bruno e Marrone, eu e José, hoje que tá acabando a quaresma pra gente, né? Sábado passado eu não quis nada, nem ele, mistério. Livres. Vai devagar, meu venenoso. Vai, venenoso. De que o amor era pros outros, não era pra mim. Um cara esperto, fechado no meu canto, só vivia assim. Entre uma boca e outra, uma dose e outra. Gesiel, Gesiel, lugar... destampa. Passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim.

Esse é o tempo, bicho. Ô, cisca. Cisca, cisca, varejeira. Dança comigo a noite inteira. Cisca, é você. Cisca, varejeira. É você, Didi Santo Moreno. Dança comigo a noite inteira. Ela está. É o Dentinho Pop, é. Ela é a dama da noite. Ela é a rainha do bar. Vezes é o representante do Palmeiras, é. Cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. O passado é uma parada. Quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca varejeira, dança comigo a noite inteira. A gente abraça aí os amigos, já estão chegando. Nosso amigo Valentim, você e a primeira dama. E também o Dinoca, abraço vocês. E também o Dentinho Pop, você e seu cegado. Abraço vocês aí. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo. E nosso amigo Blake é. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. O balanço desse breca, você só fez me enganar. Traz uma gelada que eu vou me embriagar. No balanço desse brega você só fez me enganar. Cação, traz uma gelada que eu vou me embriagar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, agora sim, é o nosso amigão Blade. Aí, Blade, sinta sua vontade aí. Sinta-se abraçado aí da família Jambeirão e também do aniversariante de hoje, o Enio de Fogo. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração. Santo Moreno, Escorpião. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. E sem teu amor, sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Dentinho. E ele já está aí com a gente. Abraço você, Dentinho. Dentinho. Não pare de dançar. Você está curtindo? Eu ainda quero mais. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está. Você está pensando, pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. E aí, Ana de Fogo? Sem amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar. A gente vai começando assim o nosso baile da saudade. Hoje aqui no Jambeirão da Saudade. Você que tá chegando, você pode se sentir à vontade aí com a gente. Receba um abraço aí de N de Fogo. Santo Moreno. Conforta essa emoção. E a família Jambeirão. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Escorpião, escorpião, escorpião, escorpião. Hoje é nosso baile assim, meu irmão. Eu te quero eternamente. De volta ao passado. Sem você. Está cansada de saber que eu te amo. Que eu te amo. É tão grande minha paixão. Por essa mulher, deixar tudo, ele deixa tudo. Brigar com o mundo, baby, baby. Sonho com seu amor. Sonho provar seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. E aí, Netinho? Só vai quando o galo cantar. Galo cantou, é madrugada. Abraço os meus filhos, beijo a minha amada. E vou navegar. Na beira do cais, a maré preamou. Com adeus apertado, vou me afastando. E deixo meu amor. A saudade. Lá fora a saudade é de logo voltar. Saudade. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar. O sol e o luar. Uma noite de saudade e as músicas que já foram sucesso. Hoje você ouve aqui. O sol e o luar. DJ Santo Moreno. Lanço minha rede no meio do mar e peço ao meu Deus pra me ajudar. Pra logo eu voltar. O mar está calmo, o vento está brando. Eu ligo o motor, já estou voltando. Lá vai eu em casa chegar. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Ai, que vontade louca de logo chegar. Quero te amar. Eu quero te amar. Ed Reis. Estou me queimando de tantos desejos. Quero me incendiar com o calor dos teus beijos. Vontade louca de logo chegar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Ed Reis. de louca de logo chegar. Eu quero te amar. E a gente vai virando assim. Eu voltasse aqui outra vez. Eu não sei porquê. Quantas vezes necessário for, aqui voltarei. Não quero saber. Você zombou do meu amor. E agora deu o meu perdão. Me dá uma chance, por favor. E aí, Deco? Tudo tem explicação. Fala pra ela, deixa. Deixa eu te falar, deixa eu te dizer, te amo. Isso agora não tem nada a ver. Deixa eu te falar, deixa eu te dizer, te amo. Já não quero saber de você. Você zombou do meu amor. Uma retrospectiva das músicas que marcaram época. Ser, por favor, pra isso tudo tem explicação. Deixa eu te falar, deixa eu te dizer, te amo. Isso agora não tem nada a ver. Deixa eu te falar, deixa eu te dizer, te amo. Já não quero saber de você. Você zombou do meu amor. E agora quer o meu perdão. Uhul! Uma chance, por favor. Pra isso tudo tem explicação. Tocando pra você. Me deixe só. Uhul! Meu coração, sinto que ele vai parar. Se você se for de mim. Meus olhos DJ jamais Santo irão Moreno. Olhar a revelação da saudade. Algo tão lindo assim. Aqui é você e o giro DJ Santo. De saudade vai chorar se você de mim fugir. E a minha boca jamais irá provar. Não estão doces assim como ser. E a boneca? Meu amor, procure entender. Sem o seu amor, não sei viver. Sem os seus olhos para me olhar. E com a gente também, Dentinho Pop. Para me beijar. O homem do pop só, meu irmão. Para me enlouquecer. Sem teus braços para me abraçar. Dia 12 é lá no setor. Para me dar prazer. Sem você, amor, pra me amar, não me deixe só, princesa. Não me deixe só, te quero. Não me deixe só, princesa. Não me... A gente vai começando assim na mão, pra você recordando. E o Moreno vai botando pra cima desse jeitinho assim. Uhul! Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Brega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Barqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem contigo, pega caldrim, de recordações. Brega também também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Vem vaqueiro, vem peão, vem menino, vem dançar. Este brega, brega caldrim do estado do Pará. Pega na cintura dela e deixa o corpo requebrar. Baile da saudade. Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. Prega também é caldrim, é caldrim, é caldrim. DJ Santo Moreno, detonando, muito som no comando Águia. Só toca saudade. Uhul! Estou escrevendo esta carta para dizer que estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratado. E aí, Valentino, você é a primeira dama. Se é você descobrir que me amava. E aí, Dinoca, não adianta me procurar, nem mesmo saberei para onde vou. Tchau, amor. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. E já chegando aí com a gente também o grande Martinho aí do Mega Light Flex. Pra você, Martinho. Os amigos de aparelhagem chegando com a gente, que abraço! A onda prega pop, a onda pop som. Uhul! Eu sou preferido da galera pop som. A gente mexe, remexe, rebola, esfrega. O coração bate no ritmo do brega. É casa cheia, pop, o som é pop. É o dentinho pop, meu irmão. Cabo só filé. É como um sonho numa nave espacial. Uma viagem numa dança sensual. É luz, é cor, é som. É pop, som. É lindo ver toda a galera feliz. É o pop tocando brega da banda B. É show, é mais emoção. É o arrasta povão. A onda brega pop, a onda é pop som. O som preferido da galera é pop som. A onda brega pop, a onda é pop som. O som preferido da galera é saudade. Pop, é o brega pop, é o pop som. O som preferido da galera é pop som. É o brega pop, é o pop som. O som preferido da galera é pop som. Recordações. Ontem à noite eu tive um sonho, não queria acordar. Sonhei com você, meu negro, o meu corpo a beijar. Eu senti tanta saudade quando acordei e não vi você ao lado, e de saudade chorei. O nosso amor é lindo e você nasceu pra mim. Você sonhou comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegava o teu corpo, fui acontecendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou no momento fatal. Ah, meu bem, fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai. De saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai. Meu amor, eu te amei. Eu senti tanta saudade quando acordei e não vi você ao lado. E de saudade chorei, chorei, chorei. E de saudade chorei, chorei, chorei. E de saudade chorei. Você sonhou comigo, pode crer que eu senti. O nosso amor é lindo, você nasceu pra mim. Amor é lindo, tá na bola de cristal. Pegando teu corpo, fui descendo sem parar. O nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou no momento fatal. Ah, meu bem, fiquei com saudade. Ai, ai, ai, ai, de saudade também chorei. E é o Scorpio Sound Prime chegando desse jeitinho assim. A gente vai logo dando um giro nos HD. Vamos começar nossa saudade hoje aqui no Jambeirão. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. O telefone toca, você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. E você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. Quero, vem me escutar. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. E você jurava não me esquecer. Essa vai de mal... Será que foi tudo uma... De alguém pra Valentina, é isso? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinho em vão. Então pega o telefone. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar. E a nossa super baile desse jeitinho assim no comecinho. Um pouquinho em mim, eu não existo sem você. pra que mentir? Adoro este teu ciúme e tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. Oh, oh, minha flor. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Temos aí uma cozinha aí, temos caldo de R$2, caldo de camarão R$2, caldo de carne R$2, temos também o queijo R$5, temos o churrasco R$3, churrasco simples, churrasco completo R$5. Minha flor. E a cerveja de fogo? Ciúme é sinal de amor. Tá quanto balde? Oh, minha flor. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Eu gostaria de saber se pensas um pouquinho em mim. Eu não existo sem você. Pra que mentir? Temos aí o balde da cerveja Brahma, R$28. Temos também da Glacial aí, apenas R$25 aí. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. R$100 a unidade da Brahma e R$5 aí a unidade da Glacial. É o super baile da saudade. Você Moreno, tocando pra você. Você me impõe a castidade. Deixe de lado a vaidade. Vem, vamos nos amar. E a externa Frígida. Você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Parceirão de ti, Pop, ele está ao lado. Ao lado. Este teu papo já não dá. Vem, vamos logo acabar com este melodrama. Vamos pra cama. Isso aí é o hino do Nazaré, até doido. Que dá valor. Estamos juntos, mas volto naquele assunto. Será que hoje dá? Eu sempre fico na vontade. Você me impõe a castidade. E já chegando por ali com a gente também, o Gemal aí do Mega Light. Graças a você, Gemal. Vontade aí com o Moreno, garoto. Você me diz que é frigida, mas não me deixa pulir. Um abraço aí, Gregório. Você é a primeira dama. À vontade. Vamos que tá começando assim. Nossa, é o segundo baile da saudade de aniversário do Ele de Fogo. A gente bota pra cima, senhor. É o show do Prime. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração. E a externa? Tô sabendo que já tem galera nas terras. Vamos ingressar, vamos curtir daqui a pouquinho. Muito show, viu, galera? Com a dupla Pedro e Chico dos teclados. De quem não vi. Quase não sai. Enche o copo, enche o copo. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim. Toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Aí tu olha pra ela, aí fala. Aí, de Mauro, dá um chega aqui com o Gesiel, ao lado do Moreno. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. DJ Santo Moreno. Já lhe abri meu coração. Uhul. Você me deixou no chão. Carretinha Scorpion Sound. De quem não quer, de quem não vi. O meu pensamento é ser de você. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Fala pra ela. Menina, eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Menina, eu sou seu fã. Oh, minha flor. Será que este teu ciúme é sinal de amor? Aí, de Mauro. Eu gostaria de. Dá um cheque com o Gesiel. Ao lado, ao lado. Ao lado. Eu não existo sem você. Pra que mentir? Ao lado dos irmãos. Os irmãos Santo Moreno e Enio de Fogo. E tudo que vem de você. Eu juro, meu amor, que nunca vou te esquecer. De amor. Obrigado, meu Deus, por mais um trabalho realizado.